O Barão da Pisadinha da Bahia. Alô, Batagama. Vem do piseiro. Chama pra dançar. Portal do Arrocha. Essa novinha quando chega, a galera enlouquece. Perna grossa, rabetão, linda igual mulher do chefe. Abra a roda que ela dança, eita que mina gostosa. Quando inspira nessa bunda, que novinha cabulosa. E assim, oi, oh, oi. Desce, desce, desce, desce. Delícia de gostosa, vem quebrar com seu malvado. Novinha cabulosa. Desce, desce, desce, desce. Delícia de gostosa, vem quebrar com seu malvado. Novinha cabulosa. Desce, desce, desce, desce. Delícia de gostosa, vem quebrar com seu malvado. Novinha cabulosa, desce, desce, desce, desce. Delícia de gostosa, vem quebrar com seu malvado. Novinha cabulosa. Como é que é o passinho do piseiro? Chama! É o garão da pisadinha da Bahia. Não mexe no volume. Cê tá duro. Essa novinha quando chega, a galera enlouquece. Perna grossa, rabetão, linda igual mulher do chefe. Abra a roda que ela dança, eita que menina gostosa. Que novinha cabulosa, prepara pra descer. Desce, desce, desce, desce. Delícia de gostosa, vem quebrar com seu malvado. Novinha cabulosa, ai, desce, papai. Desce, desce, desce. Delícia de gostosa, vem quebrar com seu malvado. Novinha cabulosa, desce, desce, desce, desce. Delícia de gostosa, vem quebrar com seu malvado. Novinha cabulosa, desce, desce, desce, desce. Delícia de gostosa, vem quebrar com seu malvado. Novinha cabulosa. O barulho da pisadinha da Bahia.